Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! O programa mais desgraçado do seu rádio! Do seu rádio! Bodega do Maguila! Na apresentação dele, Ian José Silva! Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. Mais uma depois de quase que um mês sem a gente gravar. A última vez que eu gravei foi o especial de São João. Foi há praticamente um mês atrás. Nós estamos hoje é dia 22 de julho. A gente tinha gravado no dia 23 para soltar o episódio no dia 24. Então é isso, praticamente um mês. E nesse um mês eu fiquei sem pagar os pedidos das músicas que o pessoal mandou lá no nosso Twitter, @bodegadomaguila, mas não se preocupem que hoje tudo será quitado com juros e mora, com juros e correção monetária, tá ok? Não teve como a gente gravar antes por causa do meu TCC1, o qual eu só deixei para me dedicar nos instantes finais e acabei tirando 5,7. Com certeza, se eu tivesse respondido o fórum avaliativo em vez de ficar vendo memes árabes no YouTube, eu teria passado, mas eu fui fazer o quê? Fui dar prioridade a coisas menos importantes, né? Mas de toda forma, o prazo já passou, a gente já tirou nota baixa mesmo, estamos aqui com tempo livre para gravar e é isso aí. Vamos levar muita diversão, muito humor, muita música boa neste zap nos próximos 60 minutos que irão se suceder no nosso programa, tá ok? Ok, eita, vento hoje aqui, ó. Se vocês ouviram uma zoada de vento aqui no nosso fundo, não se zanguem, tá? Porque eu tô gravando no quintal, com o galo aqui do meu lado. E aqui na minha cidade tá batendo um vento agora, esse mês de julho. Tá um negócio feio mesmo, viu, bicho? É vento de fazer tornado. Mas, de toda forma, a gente vai levando. Com zoado de vento, com zoado de galo, zoado de passarinho e o caralho a quatro. Vamos lá. A locução, edição, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos meus e Anjos da Silva. E sem mais delongas, vamos à mensagem do dia de hoje. Mensagem do dia. A minha mensagem do dia de hoje se baseia na seguinte frase. Não deixe que a petulância dos outros impeça você de fazer o que é certo. A internet, a gente bem sabe, é cheia de pessoas que se acham donas da razão, donas da verdade, oráculos do conhecimento e portadores de toda a sabedoria. São pessoas que carregam um sentimento de egoísmo, narcisismo e petulância dentro de si. E não aceitam ver o sucesso do outro. Acabam tratando os outros como seres inferiores, como se só eles fossem os bambambãs, os inteligentões, né? Tem muito disso, a gente sabe. A gente vê, não só no Twitter, não só no Facebook, mas também na vida real mesmo, em nossos círculos de amizade, de trabalho, né? Tem muita gente que faz isso. Por que que eu tô dizendo isso? E lá vou eu mais uma vez puxar aquele assunto, aquele ocorrido, porque serviu bem de exemplo. Há alguns meses atrás, quando eu comecei a gravar conteúdos de TV, nem de Globo, nem de SBT, é de TVzinha velha de fundo de quintal, TV velha, canal aberto lá de São Paulo. Eu gravei um jornal pra postar no YouTube, no meu canal, e eu fiz uma crítica ácida, como eu sempre faço, ao jornalista que tava apresentando, porque era um programa todo cheio de... Enfim, os detalhes técnicos vocês não vão querer saber. O fato é, eu fiz uma crítica ao jornalista, menos de 3 dias depois que eu postei o vídeo. E olha que o vídeo nem foi tão assistido assim, só 25 visualizações. O próprio jornalista vem e me manda um e-mail cheio de ódio, cheio de agressividade, exigindo que eu removesse aquele vídeo onde eu fiz a crítica, na descrição. Eu soltei o vídeo na íntegra, eu nem fiz nada em cima do vídeo. Pedindo pra eu remover, aliás, pedindo não, mandando, né? Com tom velho de arrogância. E pra não deixar barato, o que que eu fiz? Respondi à altura. Não à altura de ignorância, mas à altura explicando os fatores, né? Que ele com certeza pensou que eu era um indivíduo menos desprovido de inteligência. Aí já começou a querer pagar de ser superior. Aí quando eu enviei, menos de que, umas 3 horas depois, esse Jorna vai e me responde dizendo: não era meu intuito ser ofensivo, se você quiser mandar críticas, mande no nosso Instagram. Ou seja, ele viu que a pessoa com quem ele estava discutindo não era tão lesada quanto ele julgava ser. De fato, eu sou lesado, mas nem tanto. Então é isso. Se você, por um acaso, se deparar com pessoas que venham ali atacar com petulância, com arrogância, né? Querer ser superior, querer ser mais do que você, sem ser, né? De verdade. Não deixe barato, não. Responda à altura mesmo. Porque se você aceitar tudo calado, você vai acabar aceitando muita coisa ruim na tua vida sem saber. A vida não é só aceitar calado o que os outros te oferecem. Tá bem aí a situação. Nós estamos na iminência de um negócio tenebroso a nível mundial e nós estamos aceitando calado. Não é o momento para isso, não é o momento para a gente ficar calado, né? Então, essa é a minha mensagem. Se você deparar com algum idiota desse aí, meta a bronca mesmo, vá para cima, fale, não tenha vergonha não. Não tenha vergonha de mostrar seu potencial e nem o que você é capaz de fazer não. Porque não é a inveja dos outros, a ignorância dos outros que vai impedir você de fazer o que você gosta ou o que você acha certo. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui, na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila. Também são 13 horas e 18 minutos, hora errada da Confederação do Equador, esta é a sua Bodega do Maguila, mais maçante do que nunca, é isso aí. Pra abrir a parte musical do nosso programa, eu vou abrir muito bem, vamos relembrar os velhos tempos, vamos lembrar os anos 80, 90, a época que eu não era nascido, mas que a qualidade sonora daquela época nem se compara à dos dias de hoje. Daquela época era muito melhor. Hoje em dia, se você pegar uma lata de leite ninho, ficar batendo e cantar qualquer merda, você já vira um hit da internet. Então vamos lembrar os bons tempos da música, né? Onde as músicas eram sensuais sem serem vulgares. E a gente vai começar bem, vamos começar em ritmo de lambada. Beto Barbosa e a música Dance e Balance com o Bebê. E depois a gente toca Odair José, a pedido do meu amigo Elton Bornes, do Twitter. Ele pediu a música de Odair José. A gente vai tocar esse clássico da MPB brasileira. Odair José e a música Pare de Tomar a Pílula. São 13 horas e 19 minutos aqui na minha, na sua, na nossa Bodega do Maguila, mais maçante do que nunca. Thank you.

de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer. Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, pare de tomar. Tá aí, você ouviu Odair José e a música Uma Vida Só, ou também mais conhecida como Pare de Tomar a Pílula. A pedido aí do meu amigo Elton Barnes, no Twitter. Eu esqueço a arroba dele, eu não anotei a arroba dele. Desculpa, Elton. Na próxima eu divulgo tua arroba aqui. E antes, abrindo a parte musical do nosso programa, eu toquei Beto Barbosa e a música Dance e Balance com Bebê, pra sacudir, pra gente começar bem, sacudindo esqueleto, no início da nossa Bodega do Maguila. São 13 horas 21 minutos, hora errada da Confederação do Equador, continue com a gente! É isso aí, pessoal. Ainda são 13 horas e 21 minutos, porque a mágica da edição fez a gente separar, transformar 5 segundos de pausa em quase um minuto de música rolando, de beijo rolando. Então vamos lá, vamos mandar os abraços, vamos mandar os alôs para todo mundo que escuta este humildíssimo programa. Aquele abraço! É isso aí, vamos mandar abraços a todo mundo que acompanha a bodega, seja na Shockwave Radio, seja na Rádio Metrô, seja também na Play for Rodari. Onde você estiver ouvindo, até mesmo no YouTube ou no Internet Archive, nós agradecemos e muito a sua audiência. Mandar um abraço aqui a todo mundo que participa do podcast Metrópole, do qual eu faço parte. Mais uma vez eu divulgo. Toda vez é sagrado a gente divulgar aqui. Se você ainda não escutou o podcast Metrópole, não perca mais tempo, porque é um podcast bacana. Se você gosta de escutar uma besteirinha de vez em quando, vá lá, escute o podcast Metrópole. Procure no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. Até mesmo no YouTube, no canal da Metrópole Litoral, você encontra os episódios do podcast Metrópole. O último que a gente gravou foi o Quarentenator. Lá no início da quarentena a gente gravou. Fui eu, Tashima, Miele e o Marcelo. A gente gravou. E até o Miele e o Sábio tinham gravado um também, que eu acabei entrando no meio sem querer, mas não chegou a ser divulgado. Acho que apagaram. Mas é um episódio perdido pra conta. Mas é isso aí. Mandar um abraço aqui pro Marcelo, nosso patrão, ao Sávio, a Natália, o Cisco, Miele, Tashima, o William Penteado, o Gabriel, que quase nunca participou do podcast, mas é isso aí. Quem sabe um dia a gente se reúna pra gravar de novo, né? Porque é engraçado que tá todo mundo em casa, mas a zoada dentro de casa é tanta que ninguém consegue achar tempo pra gravar todo mundo junto. Tá aí, eu sou a prova viva disso. Eu tô gravando no quintal porque lá em casa, lá dentro de casa tá uma zoada medonha. E eu não tenho tempo pra ficar... Não consigo achar um tempo só em casa pra gravar. Então o jeito é vir pra cá pro quintal mesmo. Zoada de vizinhos, vizinho olhando torto. Mas tem nada não, a gente releva. E mandar um abraço também a todo mundo que nos escuta pela Shockwave Radio, pela Rádio Metrô. Rádio Metrô, rapaz, que agora tá até com a equipe esportiva. É, a gloriosa equipe Bola Furada. Equipe Bola Furada. É, no comando aí do grande Leonardo Delianes, também com o Pablo César, Ian Santana, o meu xará lá de Alagoas. Também o Rui Guilherme Filho e toda a galera da equipe Bola Furada. Se eu for mencionar todo mundo aqui, eu vou acabar esquecendo de alguém. Mas é isso aí. Manda um abraço também pra galera que me segue no Twitter. Arroba Ian José Silva. Se você ainda não seguiu, siga, por favor. Embora eu só fale de rádio, TV e algumas outras besteiradas lá, me siga, por favor. Quero chegar aos 600 seguidores até o fim de agosto. Mas vamos lá. Mandar um abraço aqui pro Yuri Rafael, de Fortaleza, arroba Yuri Rafael 92. Ao meu amigo Ronald Luiz, de São Luís, Maranhão, arroba Siga Ronald, que também apresenta o Sabadão na Metrô, na Rádio Metrô. E o Metrô Total também, Metrô Total, que chegou aí pra abalar os sábados à noite da galera, com muitos assuntos bacanas sobre TV, sobre rádio, sobre as notícias da Metrô e vários outros elementos também que ajudam a compor este consagradíssimo programa. Mandar um abraço aqui também ao Pablo César, arroba Ozoeira PH, ao Gatuno. Eu não lembro a arroba do Gatuno. Gatuno que é lá de João Pessoa. Grande Gabriel Lins. É o mini Marcelo Magno. É a cara do Marcelo Magno do Piauí TV. É cagado e cuspido. É o filho perdido do Marcelo Magno. Um abraço aqui também ao Fernando Noronha. Grande Noronha. Lá do TV Witch Lasers. Um abraço também. Deixa eu ver se eu lembro de todo mundo aqui. Ao pessoal da Rede Metrópole. Ao Palmas TV. Muito além do Bom Dia Tocantins. Que tem me ajudado bastante também. Seja na enciclopédia, seja nos meus outros projetos. E um abraço também a TV Maressol, DJ Vanderlei, ao Magos do Recife. Enfim, se eu esqueci de mencionar alguém, sinta-se abraçado, tá bom? Todos vocês que me acompanham, sintam-se abraçados. Porque eu não vou lembrar de todo mundo de cabeça, mas é isso aí. É, um forte abraço a todos e vamos prosseguindo com o nosso programa, porque eu já tô enrolando demais. Já são 13 horas e 26 minutos, hora errada da Confederação do Equador. E atendendo a pedidos, ou melhor, atendendo a perdidos, nós voltamos com o nosso quadro mais aclamado de todos os últimos tempos. Tirando o Corno no Ar, é o quadro que o pessoal mais elogia. Eu vi bem umas 3 ou 4 pessoas elogiando isso, mas vamos lá. A nossa Rádio Fanfic está de volta e nós vamos agora com mais histórias que aconteceram pra caralho e narradas por este que vos fala. Vamos lá ouvir a Rádio Fanfic no ar. A partir de agora, sob a chancela comercial do Plano Assistencial Descansa Militante, está no ar Rádio Fanfic. As histórias aqui contadas foram retiradas de prints de tweets postados pelo perfil Aconteceu Pra Caralho, @acontececaralho. @WEESLLEYO_, 14 de julho de 2020. Funcionário do correio foi mandar a galera manter distanciamento na fila? Veio um bolsominho dizer que todo mundo vai morrer. Aí eu só mandei ele tirar a máscara e ele se calou. Todos aplaudiram, foi lindo. @MariQueirozRJ, selinho azul do verificado, 20 de julho de 2020. Meu filho, de 2 anos, viu um senhor sem máscara e disse: não pode, cadê sua máscara? O homem ficou constrangido. Crianças vão salvar o mundo. @AlphaPobre, 15 de julho de 2020. Me lembrei de uma vez que chamei a mina pro cinema pra ver Transformers comigo. Ela jurando que a gente ia beijar na boca. Aí ela veio se querendo e eu: peraí que agora o Bumblebee vai salvar a Megan Fox. Sob a chancela comercial do Plano Assistencial Descansa Militante, você ouviu na Bodega do Maguila. Rádio Fanfic. Bodega do Maguila. Aí você acompanhou a Rádio Fanfic, as fanfics mais birutas do Twitter. Agora eu lembrei da abertura da Corrida Maluca. Os volantes mais birutas do mundo competindo pra ver quem é o piloto. Agora eu esqueci do texto. Mas é isso aí, vamos prosseguir, né? Vamos com mais música, que eu já tô abirobado aqui. Eita, olha o vento. Ô vento, velho. Atendendo aqui aos pedidos, o meu amigo Rui Guilherme Filho de Belém do Pará, um abraço, Rui. Ele tinha pedido, no início de junho, a música Pagode Russo, com Mastruz com Leite. Só que eu já toquei essa, na versão original de Luiz Gonzaga, no programa passado. Então eu vou fazer melhor, Rui. Eu vou substituir essa do Mastruz com Leite por outra, da mesma banda. Pneu Furado. E depois a gente toca a pedido do meu amigo Francisco Alan. Acho que ele é de Fortaleza também, né? Do Ceará. Ceará, DDD85. Ele pediu a música de Motoca, Parangaba. E a gente vai tocar aqui, porque o ouvinte aqui ele não pede, ele manda. A menos que ele peça pra tocar Anitta ou Pablo Vittar, porque aqui não toca não. Sinto muito. Nem Caetano, nem Gil, nem Chico Buarque, nem Diabo 4. Isso aqui não toca. Mas de resto, pode pedir o que quiser que a gente toca, tá bom? Enfim, vamos prosseguir aqui. Vamos com mais música, que eu já tô enrolando. São 13 horas e 28 minutos. Aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, atendendo ao pedido do Rui, pediu música de Mastruz com Leite, vamos tocar Pneu Furado. Rádio Metrô Shockwave Radio. Para, Parangaba. Para, Parangaba. Para, Parangaba. Para, Parangaba. Tem tudo que você quer na feira de Parangaba. Trato balde, tem bacia, desentupidor de pia. Tudo em computação. Massa, tinta, tem cimento, tem tudo. TV sem documento e a borracha é pra pressão. Para, parangaba. Tem tudo que você quer na feira de Parangaba. Olha o guarda-chuva! Ei, moço, quanto é? Só 10. Vixe, ali é 5. Pois compre lá, minha filha. Só que lá já acabou. Foi. Pois quando daqui acabar, eu também faço por 5. Jarro, planta, som de carro, tem carteira de cigarro, material escolar, diz contigo é coisa boa, dentro e fora da lagoa, jacaré pra te queixar. Para, parangaba, tem tudo que você quer na feira de Parangaba. Para, parangaba, tem tudo que você quer na feira de Parangaba. Ei, rapaz, e o celular? É pra fazer jogo, chapa. E tu arranjou aonde? Ganhei numa corrida. E tinha muita gente nessa competição? Tinha não, chapa. Era só eu, o dono do celular e um soldado. Panelada, que bacana. Fruta a preço de banana. Olha a lapa de mamão, batatinha, feijão verde. Gente que não tem quem chegue pra gastar pouco tostão. Para, parangaba, tem tudo que você quer na feira de Parangaba. Para, parangaba, tem tudo que você quer na feira de Parangaba. O sanfoneiro vai invocado, parece Júnior Ferreira. Quer trocar essa sanfona em 2 papa-capim? Tá aí, você ouviu Motoca e a música Parangaba, a Feira da Parangaba. Pedido aí do meu amigo Francisco Alan, de Fortaleza, Ceará. Eu não sei se ele é de Fortaleza, né? 85, não sei. Depois ele me diz. E antes, abrindo a sequência, eu toquei Mastruz com Leite e a música Pneu Furado. Pedido aí do meu amigo Rui Guilherme Filho, de Belém do Pará. Um abraço para a grande terra. Um dia eu vou aí comer o açaí de verdade. Show de bola! São 13 horas e 29 minutos aqui na minha, na sua, na nossa Bodega do Maguila. A quarentena tá gerando tantos eventos aleatórios que possibilitou pra gente ver uma coisa que não acontecia há mais de 15 anos, que foi o SBT transmitindo um jogo de futebol. E não é o Gol Show, não é aquele programa que tinha um atirador maluco de bola de futebol e o cara tinha que agarrar pra conseguir ganhar o programa, mas sim a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, com a narração de ninguém mais, ninguém menos do que Theo José. Isso só foi possível graças à ação do Bonoro, a medida provisória 984, que possibilitou aos clubes negociarem seus direitos de transmissão de forma individual, o que de certa forma acabou com o monopólio de uma certa emissora carioca, e possibilitou também ao SBT, depois de 15 anos, voltar a transmitir futebol em rede nacional, porque o SBT Nordeste, para quem não sabe, ele já transmite a Copa do Nordeste para as afiliadas. Aqui no Piauí nós temos a TV Cidade Verde. O futebol passa aqui com programação especial, né? Toda acho que é quarta-feira à noite, né? Que passa. E aí eles já fazem uma programação separada só para as emissoras do Nordeste. Mas foi um negócio bastante interessante. E eu lamento que tenha que ter tido uma ação do governo para que isso acontecesse. Porque, na minha opinião, o certo seria que, de fato, os clubes pudessem negociar seus direitos de forma individual, mas sem a interferência do Estado. Foi preciso uma medida provisória, foi preciso uma ação do Estado, o Estado ir lá se meter para que isso acontecesse. Tanta coisa, o Brasil precisando de tanta coisa útil, e é o que eu sou flamenguista, mas eu acho que foi um meio totalmente inválido de fazer isso acontecer, recorrer ao governo, ao Estado. Ao meu ver, o clube tinha que negociar sim, mas sem interferência de nada, nem de medida provisória, nem de canetada, nem de nada. Já tinha que ser estipulado isso, ó, o clube tem o direito, faz o que tu quiser, divulga pra quem tu quiser. Se tu quiser assinar com a Globo, faz. Se tu quiser assinar com a SBT, faz. Se tu quiser assinar com a NGT, tu faz. Mas o Estado não tinha que se meter nisso, né? É triste. Enquanto isso, o que eu gostaria realmente que o Estado fizesse, que era uma CPI sobre os arrendamentos suspeitos de rádio e TV por igrejas evangélicas, isso aí eles não fazem, né? Uma CPI sobre isso. Meu sonho era ver R.R. Soares, Edir Macedo, me desculpem, tá, os evangélicos que me escutam, mas meu sonho é ver Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, João Ribe Palharim, todos esses salafrários atrás das grades, que pode ter certeza, os caras tiram dinheiro do rabo pra arrendar essas emissoras. Um arrendamento de uma rádio até em Fortaleza, eu tava vendo. Uma rádio popular de lá que acabou, né? Os outros não quiseram mandar pra frente e arrendaram por uma igreja. Essa igreja tava pagando sabe quanto por mês? 100 mil reais. Pra ser mais preciso, 105 mil reais. Se fizer a conta aí multiplicando por 12, dá cerca de 1 milhão de reais por ano. De onde é que os caras tiram isso? E além do mais, não é só uma nem duas. A rede de rádios evangélicas do Edir Macedo, por exemplo, sabe quantas emissoras eles têm? Mais de 40. Mais de 40. De onde é que eles tiram tanto dinheiro, hein? Pra pouca gente ouvir. Porque só quem ouve é a galera lá de dentro da Universal. Nem as outras denominações aguentam ouvir esse tipo de rádio. Me diga se sair na lavagem de dinheiro. Meu sonho era ver uma CPI pra investigar esse tipo de coisa. Mas não. O Estado vai se meter com transmissão de futebol. É uma coisa muito engraçada. E por falar em televisão, já que nós estamos no assunto de mídia, não sei se vocês viram no Twitter, mas eu tive a proeza de conseguir aparecer na televisão, ou pelo menos metade da minha cara, que eu tava de máscara. Eu tava dentro do banco e não podia tirar a máscara, por mais que eu quisesse. O que foi o seguinte, o álcool em gel, não sei se vocês já passaram por isso, mas o álcool em gel, ele deixa minha mão descascando quando eu passo. Quando eu vou trabalhar, geralmente eu chego lá, aplico álcool em gel até pra limpar mesmo. E minha mão começa a descascar. E teve um dia que eu fui consertar minha bicicleta, inclusive. Que o guidão da bicicleta tinha partido ao meio no dia anterior. E tão velha que a bicicleta tá, não é nem minha. Eu peguei emprestado da minha tia enquanto ela tá viajando. Mas eu prometi a ela cuidar como se fosse minha. Aí o que aconteceu? O guidão da bicicleta quebrou. Eu mandei no conserto. Fiz o orçamento, beleza, fui sacar o dinheiro lá no Banco do Brasil. E quando eu vou usar a minha biometria, o caixa eletrônico não reconhece. Aí eu tento uma, duas, três, quatro. Na quinta vez foi que eu consegui sacar. Depois de muito tentar. Aí um colega meu, né, que até trabalha numa afiliada do SBT em Teresina, ele tinha mandado uma mensagem nos grupos perguntando quem tinha passado por problemas de leitura de biometria em meio a essa quarentena. Aí eu fui e mandei, né? Sem proposição nenhuma, que eu já não tava esperançoso que eu ia ser chamado. Aí menos de uma hora depois, me liga um número de Teresina quando eu vou ver a produtora da TV querendo que eu gravasse um vídeo explicando o que aconteceu no banco. Aí lá vou eu. Foi que dia? Foi semana passada, eu não lembro se foi na quarta-feira, na quarta ou na quinta. Que essa definição de tempo na pandemia tá tão bagunçada que eu não sei mais que dia é segunda, que dia é terça, que dia é sábado, que dia é domingo, tá uma bagunça tremenda. Mas enfim, foi na semana passada. Eu tirei um dia de manhã, fui lá na agência do banco, pedi licença ao guardinha, né, pra não ter problema, e comecei a gravar. Meu amigo, se vergonha matasse, eu já tava morto, porque tinha umas véias olhando pra mim com o olho torto, um senhor passando, balançando a cabeça. E, enfim, eu gravei duas vezes e saí chispado de lá, porque não queria mais reclamação. Já tava até atrapalhando a fila. Mas, enfim, foi por uma boa causa, né? Passei vergonha, mas foi por uma boa causa. Apareci no Jornal da Noite, da afiliada do SBT aqui do Piauí, na matéria de capa, né? Primeira matéria do jornal. E é isso aí. Pelo menos uma vez na vida eu apareci na telinha, né? Espero aparecer outras vezes, mas para divulgar também os meus projetos à frente da Enciclopédia do Rádio, à frente até da TV Corisco, quem sabe, né? Que na Corisco eu parodio muita coisa das TVs locais, então eu não sei se eles gostariam de ver o que eu faço. Mas sei lá, não custa sonhar, né? Quem sabe um dia. Enfim, sem mais delongas, que eu já tô enrolando demais e com certeza o pessoal já deve estar, a audiência já deve estar caindo. Vamos tocar mais música? Já que o povo gosta de ouvir? Essa sequência aqui eu separei especialmente pro meu amigo Alex Fernandes, duas músicas que ele pediu, e a gente vai tocar aqui os pedidos atrasados, viu, Alex? O Alex que é lá de Arara e Maranhão, grande comentarista esportivo da Arena BR, também é o mantenedor aí da Rádio Play Forró FM de Arari, que retransmite a Bodega. E ele pediu duas músicas aqui, a primeira do Palhaço Caçarola, Servente de Pedreiro, grande música. Depois a gente toca Rock Silva, o apresentador do programa Brasil Popular, acho que é ele, né? Se não é o Rock Silva, é outro, mas eu acho que é ele que apresenta aquele famigerado programa Brasil Popular. Em que canal passa mesmo, velho? Passava era na Rede Brasil, aliás, na Rede Brasil não, na Rede Família. Na Rede Família, o programa é esculhambado, velho. Se um dia eu fosse fazer um programa de TV, eu faria igual ou mais ou menos o mesmo estilo do Rock Silva. Pensa num programa bom. Mas que é programa de baixo orçamento, que é bom, né? Mas enfim, vamos tocar aqui, que eu já tô enrolando demais. A música do Palhaço Caçarola, Servente de Pedreiro. São 13 horas e 39 minutos aqui na minha, na sua, na nossa Bodega do Maguila. É o Palhaço Caçarola, nas paródias do sucesso. É demais, sucesso! O que posso fazer? Se eu sou pobrezinho, eu queria ter dinheiro, ser igual Ronaldinho. O que posso fazer? Se eu sou sofredor, Ronaldinho tem dinheiro, porque ele é jogador. Ronaldinho é famoso, já jogou na seleção. E eu sou um pobre servente, tenho um só carrinho de mão. Ronaldinho tem de tudo, tem até sua mansão. E eu tenho uma enxada pra fazer calo nas mãos. Sou servente de pedreiro, trabalho muito pra ganhar pouco dinheiro. Sou servente de construção, quando pagar minhas contas não sobra nenhum tostão. Não deu pra pagar nem a prestação da rabeiro. João do Vinagre, me ajuda aí, cara. O que posso fazer? Se eu sou pobrezinho, eu queria ter dinheiro, ser igual Ronaldinho. O que posso fazer? Se eu sou sofredor, Ronaldinho tem dinheiro, porque ele é jogador. Ronaldinho é famoso, já jogou na seleção. E eu sou um pobre servente, tenho só um carrinho de mão. Ronaldinho tem de tudo, tem até sua mansão. E eu tenho uma enxada pra fazer calo nas mãos. Sou servente de pedreiro, trabalho muito pra ganhar pouco dinheiro. Sou servente de construção, quando recebo a mixaria, pago uma prestação. É isso aí, gente! É caçarola ao vivo! Sou servente de pedreiro, trabalho muito pra ganhar pouco dinheiro. Sou servente de construção, quando recebo a mixaria, só dá pra comprar o pão. Vou deixar de ser servente, eu vou trabalhar na sucata dos Arnoldo, lá em Mossoró, que é muito melhor. Rimou, Arnoldo, com Mossoró. Bodega do Maguila, Rádio Metrô, Shockwave Radio. Música. vai saber como eu gosto de você. Nunca disse a ninguém o que agora vou dizer. Quando eu lhe conheci, logo me apaixonei. Um grande amor sincero a você todinho eu entreguei. Um grande amor sincero a você todinho eu entreguei. Só você, eu amo, só você, eu amo só você, eu amo só você. Já me sinto, dono do seu coração. Meu amor, que emoção. Já me sinto dono do seu coração. Meu amor, que emoção. Vai saber como eu gosto de você. Nunca disse a ninguém o que agora vou dizer. Quando eu lhe conheci, logo me apaixonei. Um grande amor sincero a você todinho eu entreguei. Um grande amor sincero a você todinho eu entreguei. Só você, eu amo, só você, eu amo só você, eu amo só você. Já me sinto, dono do seu coração. Meu amor, que emoção. Já me sinto dono do seu coração. Meu amor, que emoção. E você ouviu Rock Silva e a música Eu Amo Só Você. E antes eu toquei abrindo a sequência Palhaço Caçarola e a paródia Servente de Pedreiro. Eu me esqueço qual é a música original. Eu tinha que anotar, mas aí eu fui gravar na pressa e acabei esquecendo de anotar. Mas de toda forma é uma paródia, mas é uma paródia muito bem executada. As duas músicas foram pedidas do meu amigo Alex Fernandes de Ararim Maranhão, ao qual eu mando o meu abraço e um saludo. É isso aí. Sem mais delongas, estamos chegando aqui ao final da nossa bodega de hoje. Quero deixar aqui as minhas redes sociais para você que quer me acompanhar. Ah, o meu Twitter, arroba Ian José Silva. Meu Instagram, arroba Ian José Silva FNT. Eu não posto quase nada lá, mas eu estou sempre de olho. E se a Ju e o Ronald me permitem fazer um jabá aqui, eu já vou fazer logo. Porque eu abri uma web rádio. Na verdade, não é 24 horas de programação ao vivo. É só no domingo à noite, que é o único horário, fora esse que eu tô gravando, que eu tenho condição de fazer uma transmissão ao vivo sem ser incomodado pelos outros. Então, todo domingo, a partir das 6 da tarde, eu estou ao vivo no programa Amigos da Difusora, certo? Pela Rádio Difusora Regional, uma web rádio que é minha, tá? Mas que só fica no Alto DJ, não tem nem chance de ser concorrência com as outras duas que a gente transmite aqui a bodega. E se você quiser escutar lá, todo domingo às 6 da tarde é só procurar Rádio Difusora Regional no RádiosNet, aplicativo RádiosNet, e clicar na opção que é o ícone azul com um B, laranja e um fundo roxo. Enfim, você procura lá, se tiver Rádio Difusora Regional, Fronteiras, Piauí, É a nossa. Aí todo domingo, 6 da tarde, a gente tá lá transmitindo o nosso programa Amigos da Difusora. Música, umas besteiradas lá que eu falo, mas algo bem mais leve do que eu faço aqui na bodega. É um negócio bem mais leve. Mas se você quiser ouvir lá e compartilhar com o pessoal, fique à vontade. É só ajudar a gente. E outro jabá aqui também, fazer, como sempre faço, do Magazine Litoral. Grande Magazine Litoral, do meu amigo Marcelo. Se você quer comprar com qualidade, quer comprar com garantia, sem susto na hora de pagar, acesse o Magazine Litoral e confira as ofertas que eles prepararam especialmente para você. Porque o Magazine Litoral tem a parceria com o glorioso Magalu, grande Magalu, gostosa do caralho. E é isso aí, acesse abre.ai/Magazine Litoral e confira as ofertas que o Magali preparou especialmente para você. Muito bem, vamos deixar de conversa, vamos deixar de lereado, vamos... Ah, sim, ainda falta meus canais do YouTube. Tem o Kiko Potowski, tem a Enciclopédia do Rádio e tem o meu canal pessoal, Ian José Silva, onde eu posto, além da Bodega do Maguila, trechos de gravações de TV, de rádios que eu escuto em onda curta, em AM também, umas besteiradas lá, umas aleatoriedades. E vez ou outra também os trabalhos que eu realizo de edição de vídeo e de áudio. É isso aí. Pra encerrar, não poderia deixar de encerrar com este grande sucesso, deste grande ícone da música popular brasileira, o qual eu até comprei uma fita cassete dele e tô esperando chegar. Se vocês quiserem, até o fim do mês chega. O grande e saudoso Alípio Martins. E a música Piranha. É com essa que a gente encerra a bodega de hoje com chave de ouro, né? Como não poderia deixar de ser. A você, meu ouvinte, a você, meu amigo, eu deixo meu forte abraço. E até semana que vem, ou até quando der pra gravar, porque eu não sei quando vai dar pra gravar. Mas é isso aí, até a próxima. Porque vamos embora. Valeu, galera. Cuidem-se. Peixe voraz de São Francisco, não, perdão. Rio São Francisco, não, não, perdão. Amazonas, nosso grande rio, Amazonas. Piranha é um peixe voraz de São Francisco, não, perdão. Rio São Francisco, não, não, perdão. Amazonas, nosso grande rio, Amazonas. Diabo que carregue quem disser que não é. Piranha é o nome de um peixe, juro que é. Eu não tocaria um violão, nem faria uma canção para um peixe qualquer. Piranha é um peixe voraz de São Francisco, não, perdão. Rio São Francisco, não, não, perdão. Amazonas, nosso grande rio, Amazonas. Diabo que carregue quem disser que não é. Piranha é o nome de um peixe, juro que é. Eu não tocaria um violão, nem faria uma canção para um peixe qualquer. Piranha é um peixe voraz de São Francisco, não, perdão. Rio São Francisco, não, não, perdão. Amazonas, nosso grande rio, a Amazonas. Piranha, Amazonas. Piranha, Amazonas. Piranha, Amazonas. Boneca do Marguilha.